ZYC 299, 107.5, Educadora FM, a rádio pública da Bahia. Encontro com o Chorinho. Encontro com o Chorinho. Canhoto da Paraíba, assim chamado por tocar violão sem inverter as cordas, vítima de infarto e morreu aos 82 anos de idade no dia 24 de abril, gravou apenas 3 discos no tempo do vinil, fez 2 CDs e deixou uma entrevista da qual destacamos esta parte. Nasci em Princesa Isabel, cidade do interior da Paraíba, cidade histórica, Zé Pereira, Iratuba, Facilá, sertão. Hoje está mais ou menos isso. Na minha época era tão atrasado, nem bomba de gasolina tinha, água não tinha, água encanada, mas hoje já tem tudo, já tem clube, até sinal de trânsito, tem Detran lá, melhorou um pouco. Minha vida era jogar bola, aí eu levei muito cascudo da velha, eu ia buscar água, que lá a gente carrega água em carrinho, 4 latas, né? Nos açudes tinha lá. Aí eu pegava ela no caminho do campo, ia bater uma bolinha, porque a velha mostrava a chinela de longe, olha, aí a gente tem que correr. Mas era isso, e jogando bola, e fazendo papagaio, fazia máscara, balão, fazia um bocado, pintava casa também. E fui sacristão também, daí precisa. Uma vez eu fui tocar o sino, toquei lá e toquei, lugar pequeno, todo mundo toca o que a gente faz, né? E eu toquei 5 pancadas, aí todo mundo notou, disse, o Chico tá doido, eu não sabia nem contar, quanto, no dia seguinte eu toquei 7, pra pagar, que eu fiquei daí, aí hoje o pessoal comenta aí. A primeira música que eu fiz foi um choro, Banhado em Lágrimas, Paulo gosta muito, Cezinho, a nossa turma toda, eu vou tocar o Banhado em Lágrimas, relembrar o tempo de garoto. Não foram poucos os violonistas canhotos no Brasil, mas todos tiveram que inverter as cordas do instrumento. Já com Francisco Soares de Araújo, o canhoto da Paraíba, filho do Alto Sertão paraibano, aconteceu diferente. Sozinho, ele aprendeu no violão da família. E como os demais irmãos não eram adestros, o pai não permitia que canhoto invertesse as cordas do instrumento. E o resultado é que, em sua mão, o violão ganhou esta sonoridade. ainda daquele programa de Fernando Faro, gravado com Canhoto da Paraíba, no dia 12 de abril de 1994, participaram Celcinho do Pandeiro, César Faria e seu filho Paulinho da Viola, que tocou cavaquinho e também entrevistou Canhoto da Paraíba. E Jacó do Bandolim? Quando foi que você conheceu o Jacó do Bandolim? Eita, Jacó eu vi também muito de Princesa. E Princesa é o garoto, eu tenho um radinho lá na Sinuca. Eu ficava vendo o pessoal jogar Sinuca e eu vi de Jacó, Pixinguinha, Luiz Americano. Aí tive o prazer de conhecer Jacó, 59, com César, você, foi aquela viagem. Aí saiu de Recife, de Jeep. 5 dias de rir. Sofri um pouco na viagem, mas compensou. E eu toco alguma música de Jacó. Você toca, mas eu toco. Sem choro. Mas tem um que eu pego mais, é Dolente. César acompanhou muito, foi Sérgio. valsa que eu fiz para um amigo que faleceu, senti muito, que era muito amigo lá em Recife. Fiz para minha esposa, minhas filhas, tem Lourdinha, tem Licélia, tem Memória Sebastião. Eu escolhi a Memória Sebastião Malta. Educadora, você está ouvindo Encontro com o Chorinho. No encontro de hoje, estamos apresentando um tributo à memória de Canhoto da Paraíba, morto no dia 24 de abril deste 2008, aos 88 anos de idade. E de seu depoimento, produzido pelo radialista Fernando Faro, em abril de 94, destacamos mais um fragmento onde ele conversa com Paulinho da Viola. Uma outra valsa? Ah, tem o Agudinho, né? Agudinho. É. Uma coisa, um choro que a gente mais ou menos. O 19 de março. 19 de março é. Também, né? Ah, esse choro eu fiz pra mim, eu ofereci da mim mesmo. Fiz no meu aniversário, 19 de março. Aí disse, eu vou oferecer uma música a mim. Já fiz pra todo mundo, agora vou fazer uma pra mim. Tá, 19 de março. Vamos lá. Thank you. Canhoto tem uma coisa assim, né? Canhoto tem mais de... Você tem mais de 60 músicas, né? De violão. Fizeram uma 90, relação. Quando eu tinha 92. Ah, é? Mas acho que ainda tem mais. Então, eu tô desinformado. E isso é uma coisa que não é muito comum num autor de violão, né? A literatura de violão é uma coisa riquíssima. Música brasileira de violão tem um acervo fantástico, né? Os autores, um Levino da Conceição, né? O próprio Guilhermano Reis, né? Lá mesmo na Paraíba, eu ouvi falar que tinha um violonista chamado Milton Dantas. Milton Dantas. Eu não sei se ele devia compor também, né? Era. Em Recife, Zé do Carmo. Ele compunha e também improvisava. É. Ele fazia um programa lá, o violão dentro da noite, e João Pinto sofria muito, porque ele tocava o programa todinho, tudo de improviso. Você falando de Milton Dantas, eu me lembrei agora do show do Sacristão. Foi o show do Sacristão, Dom Maior. Ah, é? É, porque na época eu era sacristão e princesa. E Edson Dantas, filho de Milton, foi trabalhar em Princesa e disse, aqui é que tem um violonista bom, tem um melhor que eu na época, mas fugiu com uma trupe, aí ele apaixonou-se por uma moça e foi embora, e eu fiquei pegando sozinho, tava na parada. Quando chegava uma pessoa de fora, ia tocar, eu não ouvi verdinho ainda, tava começando. Aí o Edson começou a tocar comigo, dando um choro em cima de mim, tomou choro. Aí quando foi lá pra meia-noite, doutor Valdo, um amigo meu, disse, ô Chico, toca um chorinho pro homem aí, toca uma coisinha pra ele. Ele disse, ah, ele chora também, então tímido, assim. Aí eu tô com um choro, eu fiz Dia de Reis. Aí o Edson disse, mas rapaz, você que choro bonito, você, eu quero aprender choro. Você amanhã vem almoçar comigo e vai me ensinar choro. Aí eu fui almoçar com ele e ele aprendeu o choro. Na época ele me deu um envelopezinho com 50 mil reais, era dinheiro como diabo, mas naquela época... Era esse choro que tinha um velhinho que toda vez que você fazia uma baixaria ele dava um grito? Ah, esse é outro, é o grito do mestre Sérgio. Como é que é esse choro do grito? Esse choro é assim. Aí quando eu fazia assim, o velho dava um grito, grito, o sacrifício vai dar outro violonista assim. Aí eu aproveitei o tema, o gritinho do velho, botei o grito do mestre, eu tipo, deixa. Sim, aí e o do sacristão, quando eu toquei, que, aí o Edson disse, que choro bonito. Aí eu toquei o choro, ele aprendeu. Aí era Didi Reis o nome dele. Quando ele chegou na Paraíba, esqueceu o nome do choro. Aí disse, toca aquele choro do sacristãozinho de princesa. Aí eu me lembrei da época com saudade. Aí eu disse, botei o choro do sacristão. Ficou sugestivo, né? Eu fumei quando era garoto. Esse. Tem traduçãozinho já naquele tempo, é. Apesar do ineditismo de seu trabalho, Canhoto da Paraíba gravou apenas 3 discos de vinil e 2 CDs que com pouco tempo foram retirados de catálogo. Músico que impressionava pela sonoridade que tirava de seu violão, Canhoto da Paraíba também fazia experiências com a música clássica e com outros estilos populares. Eu tentei também o clássico, foi uma música, por exemplo, assim, sai bem. Por exemplo, assim, essa aqui. Seu trabalho, Canhoto da Paraíba transcreveu ainda para seu violão músicas de Luiz Gonzaga e até o chorinho Escadaria do sanfoneiro Pedro Raimundo. Escadaria foi o seguinte, em Princesa eu vi muito Pedro Raimundo, saudoso Pedro Raimundo, tocando Escadaria. Agora, um choro muito bonito, simplesinho, são duas partes, né? Aí eu toquei, mas achei repetido sempre aquilo. Aí eu disse, eu vou inventar uma segunda parte aqui, não sei se o homem vai gostar. Aí eu toquei pra ele, coincidiu que eu fui a João Pessoa e ele foi fazer a temporada dos Fogos Caramurus. Aí eu toquei pra ele, ele ficou emocionado. Disse, meu filho, eu nunca vi esse choro em violão. Foi feito pra sanfona e você fez essa raiz, tá bonito. Aí me convidou pra tocar assim do palco, a primeira vez que eu me apresentei em palco lá. Fiquei emocionado, sucesso, foi um choro. Aí toquei com ele, eu toquei a minha parte, depois ele entrou. Fizemos duetos e foi bonito. Thank you.

Educadora apresentou Encontro com o Chorinho. Este foi mais um programa da Coordenação de Rádio do IRDEB. A apresentação, produção e supervisão geral, Perfilino Neto. Gravação, edição e montagem, José Silva. Direção, Washington Barbosa. ZYC 299, 107.5, Educadora FM, a rádio pública da Bahia. Hora certa, apoio. Copiarte faz super impressão laser com menor custo. Impressão de monografia bem feita é na Copiarte, também domingos e feriados. Bom dia para você, ouvinte. Eu sou Marcos Casteliano e agora são 9:03. A Associação dos Bicicleteiros do Estado da Bahia promove hoje mais uma edição do seu passeio ciclístico. O objetivo é chamar a atenção sobre o excesso de veículos nas grandes cidades e estimular o uso da bicicleta como meio de transporte. O percurso de 19 quilômetros tem saída e chegada na Fonte Nova, saída às 9 horas, seguindo pela Rótula do Abacaxi, Barros Reis e Largo do Tanque. 9:03, a gente abre mais uma hora de boa música com Gilberto Gil. Aquele abraço, bom dia pra você. Este samba vai pra Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá.